Ora, então bem-vindos aqui a um Caso Fazem, um Caso Tocam, que hoje será algo especial. Não só porque estamos bem perto de Natal, estamos a dia de Natal, aliás, na vida da repetição estamos a um dia de Natal, e nesta quinta-feira trazemos para lhe divulgar, como já vimos fazendo ao longo desta semana, um projeto que junta várias bandas portuguesas. E isso apraz-nos muito falar, obviamente, quando estamos numa altura da solidariedade, e é disso que hoje vamos falar. Vamos falar de organizações não-governamentais para o desenvolvimento e de uma plataforma portuguesa que se dedica a congregar os esforços de todas elas. Mas nada mais, nada menos do que, e a razão pela qual perguntam porque é que estamos a falar disso no Caso Fazem, Caso Tocam, porque há um conjunto de bandas portuguesas que se associaram para um disco-livro, que de algum modo também mostra o que é a plataforma e a sua razão de ser, aquilo pelo qual se movimenta. Sendo certo que isso também sai numa altura que esta plataforma edita uma carta aberta dirigida ao Primeiro-Ministro, ao Ministro de Estado dos Negócios Estrangeiros e ao Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, que está disponível na internet para divulgação e que acedem também se forem à nossa página em www.radiobonova.com. Mas, dita esta apresentação, sabem bem que, no caso de Caso Tocam, temos uma entrevista. E essa entrevista tem por base um dos mentores deste projeto, por um objetivo. E falamos então com o César Neto. César Neto, bem-vindo aqui à Boa Nova, ao Livre do Hospital, ainda que seja a distância de telefone. E começamos por perguntar, antes de mais, o que é a plataforma portuguesa para as ONGs? Antes de mais, gostaria de agradecer o convite, que é sempre um prazer falar convosco. O prazer é nosso. Começando, a plataforma portuguesa das ONGs, como disse muito bem, é uma organização que congrega 69 organizações não-governamentais para o desenvolvimento. Estas organizações não-governamentais para o desenvolvimento têm como característica base trabalharem em prol dos países em desenvolvimento, ou seja, os países que têm maiores necessidades, principalmente os países mais pobres. Elas podem trabalhar em três áreas diferentes, três áreas específicas. Uma área que é a cooperação para o desenvolvimento, é quando são os projetos em conjunto com estes países, ou seja, estas organizações não vão para estes países fazer o que bem entendem, vão sim cooperar, ou seja, vão trabalhar em conjunto com organizações, com governos, com pessoas desses países. Estas organizações também podem trabalhar na ajuda humanitária e de emergência, que acontece em casos mais específicos, por exemplo, a desgraça do Haiti, entre outros. E, para além disso, há outra vertente, que é a vertente onde se insere este projeto, que é a vertente em que estas organizações e a plataforma também, apesar da plataforma não estar no terreno, nesta terceira vertente também trabalha, que é a vertente de educação e comunicação para o desenvolvimento. Ou seja, é trabalhar em Portugal para chamar a atenção dos portugueses de todas as idades para estas temáticas. E foi isso que foi a base por um objetivo, ao juntar a música a estas causas sociais, chamar a atenção de todos os portugueses que existem realidades que devem ser mudadas. E devemos pensar nelas, não só nesta altura do Natal, mas devem fazer parte do nosso dia-a-dia, perceber que há coisas que não poderemos aceitar e que devemos tentar mudar. Mais de 1.400 milhões de pessoas vivem com menos de 1 euro por dia. Quase 70 milhões de crianças não têm acesso à escola. A malária mata uma criança a cada 45 segundos. Nos países em desenvolvimento, 5 em cada 6 pessoas não têm acesso à internet. 884 milhões de pessoas não têm acesso à água potável. Há países onde as mulheres têm sido excluídas do acesso à educação por serem mulheres. Todos os anos, 9 milhões de crianças morrem antes dos 5 anos de vida. As complicações durante a gravidez ou parto matam por ano mais de 350 mil mulheres. Só em vida somos fortes. Aproveitar o tempo é sentir o mundo que nos rodeia. Não ser indiferente e acreditar que pequenos gestos levam a grandes mudanças. É pensar nos problemas, em como os resolver e de que forma podemos contribuir. Aproveitar o tempo é agir e fazer a diferença. Porque estamos vivos. Não somos indiferentes. E sabemos que somos capazes. O nosso tempo está chegando. O nosso tempo é agora. nosso tempo está a chegar. O nosso tempo está a chegar. O nosso tempo é agora. O nosso tempo está a chegar. O nosso tempo é agora. O nosso tempo está a chegar. O nosso tempo está a chegar. O nosso tempo é agora. Que sol em vida somos nós. E o que é que motiva jovens, que é o caso do César e não só, a juntarem-se aí alguns em Lisboa, pelo Infante Santo, para entenderem que à distância é necessário que haja um movimento sinérgico que junte essas 69 instituições, como há pouco falou, e para que elas se coordenem e consigam atingir o seu objetivo? Em relação ao conjunto das 69 organizações, não foi uma iniciativa nova, ou seja, a plataforma já existe há 25 anos. Uhum. Temos 25 anos de existência, ou seja, eu poucos anos a mais tenho de existência da plataforma. Aliás, fizemos 26 este ano, peço desculpa pelo lapso, e foi o motivo que levou a juntar-se a plataforma desde o seu início, foi aumentar a força das ONGDs em Portugal, ou seja, aumentar a força deste setor, ter mais força, ter mais presença, troca de experiências, ter mais poder junto dos órgãos decisores, etc. Ou seja, foi, em vez de estarem a trabalhar cada organização por seu lado, ter um ponto de encontro em que todas podem trabalhar em conjunto e ter mais força. E uma das bases sempre do trabalho da plataforma foi fazer diferente, tomar iniciativa e tentar fazer algo para mudar a realidade onde estamos inseridos. E foi nesse sentido que eu, como responsável de comunicação da plataforma, no final de 2010, início de 2011, verifiquei que havia uma necessidade neste setor, que havia necessidade de fazer algo diferente que chamasse mais pessoas, mas principalmente que chamasse os jovens, que aproximasse os jovens destas temáticas. Porquê? Porque muitas vezes a comunicação era muito técnica, era como os jovens nos diziam, às vezes a comunicação era um bocadinho chata. E nós pretendemos então fazer algo diferente. Nesse sentido, falei com algumas pessoas, alguns jovens, e a verdade é que todos os jovens mostraram-se entusiasmados. A equipa, posso falar que fui eu, o Nuno Jorge e a Carolina, os principais mentores deste projeto, todos eles também se mostraram interessados em tentar fazer algo diferente. E percebemos que a música tinha um grande poder para mover jovens, para mover pessoas e, acima de tudo, para passar valores. Ou seja, nós, mais do que chamar a atenção, nós queremos também passar os valores e que as pessoas não só ouvissem falar do projeto, mas começassem também a consciencializar-se e a tomar noção que podem fazer algo que, tal como três jovens puderam colocar em prática um projeto desta envergadura, tenho que realçar que, apesar deste projeto ser da Plataforma Portuguesa das ONGDs e termos um financiamento do Instituto Português de Apoio ao Desenvolvimento, esse financiamento é curto, tendo em conta a dimensão que o projeto garantiu, e permitiu-nos assim também fazer algo diferente. Foi um espírito que juntou os jovens, que juntou as bandas, que juntou os designers, os produtores, toda a gente teve a trabalhar este projeto com o mesmo espírito, com o espírito de nós poderemos fazer algo, nós o que estamos a fazer aqui é muito pouco, se calhar comparado com o que outras pessoas fazem. Mas isto é o primeiro passo, e se todos nós tivermos a noção que poderemos fazer algo, que às vezes um simples passo O simples facto de falarmos com os nossos colegas, com os nossos vizinhos, com os nossos pais, com os nossos filhos, etc., sobre a realidade do mundo, pode ajudar que essas pessoas também tentem, falem com outras pessoas e cada vez mais exista uma mudança a nível global de pensamento sobre os problemas que afetam não só a nós, em Portugal, mas também os problemas que afetam o mundo todo, porque temos que pensar sempre de uma forma global onde estamos inseridos. Na altura, quando me fizeram o convite, aceitei prontamente, porque acho que é sempre... Quer dizer, não aceitar é que seria estranho, não é? E sobretudo as causas que nós defendemos aqui são todas legítimas e todas importantes, e acho que é sempre bom reforçar e voltar a dizer, porque as pessoas já estão carecas de saber, mas é preciso sempre voltar a dizer e reforçar os pontos importantes que todos nós reforçamos na música e na mensagem que passamos aqui. Como toda ajuda é bem-vinda, quem somos nós para não ajudar alguém, não é? Quem somos nós para não entrar em causas? Quem somos nós para não defender causas? E juntarmos a algo que tenha força, porque a força está nas pessoas, a força está no indivíduo, e se o indivíduo só consegue manter e conter essa força, dois ou três ou quatro ou cinco terão muito mais. Acho que qualquer pessoa que faça música ou que faça outro tipo de artes, se puder ver associado isso que faz a uma causa que acha que faz sentido, melhor ainda, não é? Portanto, quando vocês me perguntaram, achei que faria todo o sentido poder associar a minha música a uma coisa desse género. Se tivermos a sorte de poder utilizar um microfone ao nosso instrumento para comunicar e fazer com que mais pessoas nos ouçam sem nos censurarem ou sem aquele olhar de lá vem ele contar mais uma história, nós temos essa vantagem. As pessoas gostam de nós, vão aos concertos para nos verem e é a nossa oportunidade para contribuir com a nossa cidadania, com a nossa vontade de ajudar. Os Orelha associaram-se através de um convite que nós prontamente dissemos que sim, porque é um problema que afeta toda a gente, não é? E não a nós, se calhar diretamente, mas na sociedade isso acontece. Hoje em dia, sensibilizar as pessoas para os problemas que há na nossa sociedade e no mundo em geral. E se nós pudermos ajudar a criar essa sensibilização, acho que é o mínimo que podemos fazer. Esta é uma coisa que nós não estamos muito habituados a fazer, mas praticamente vivemos em estúdio, ou a gravar, ou a compor, para os Municipal, por isso devo dizer que foi uma sessão bastante leve, as coisas estavam pensadas, já desde a composição, em todos os perfis e as personalidades dos instrumentistas e também dos vocalistas, isso ajuda de alguma maneira. E sinceramente não tenho nada a apontar, correu tudo, foi tudo assim bastante suave, não houve grandes contratempos nem nada disso, está-se bem aqui, não sei onde estamos exatamente, mas acho que é ao pé da Ericeira, a Safora. Portanto, está tudo a correr às mil maravilhas, acho eu. Está a correr bem, viemos aqui para um sítio bonito na Ericeira e juntamente com o Miguel. Ele já me tinha mandado a música, já conhecia mais ou menos, mas ouvi aqui no estúdio e realmente tem um power gigante e adorei estar aqui a gravar. Consegue-se perceber um bocadinho a contribuição de cada um e que todos juntos estão a conseguir formar uma coisa que funciona, percebes? Portanto, acho que está a correr bem, acho. Mais provavelmente em relação ao que se passou aqui hoje, ou na parte da tarde de hoje. Acho que foi também para mim, tipo, em alguns aspectos, uma experiência um bocadinho tipo, diferente daquilo que estaria habituado, mas pela parte também da interação com a câmara, ir a uma câmara, com a parte de estar também a gravar algumas vozes off para a música, não propriamente a cantá-las, mas a dizê-las como se estivesse a dizê-las para alguém. Portanto, acho que em todos os aspectos está a ser uma coisa fixe. Está a correr bem, a malta tem vindo aí, temos estado a gravar as coisas, as sessões têm corrido bem. O pessoal tem dado algumas ideias, tem participado também criativamente no processo e epá, tem sido excelente até agora. Temos tido aqui boas vibrações no estúdio e boa energia e o pessoal sabe porque é que está a fazer isto. É tudo por um objetivo, por isso tem estado a correr bem. Já tínhamos as coisas também mais ou menos acertadas daquilo que ia ser feito e depois era abrir um bocadinho, dar a cada um a sua própria interpretação. E acho que correu bastante bem, de uma forma tranquila e natural. Fizemos os takes duas, três vezes e acho que pareceu perfeito e vamos ver agora o resultado final. Não é que eu queira de alguma forma tornar ou ter aqui uma batalha para o heavy metal ser um estilo solidário, mas acho que as pessoas que ouvem o heavy metal também têm preocupações, também se associam a causas, ao contrário do que as pessoas pensam, não andamos a invadir barbaricamente o mundo. E a partir de tudo, não, somos pessoas sensíveis e inteligentes e sobretudo seletivas, temos diversos convites, mas nós só vamos fazer aquilo que realmente achamos que tem credibilidade e que de alguma forma vai atingir um fim. Eu acho que é simples, é mesmo cada um de nós intervir na sociedade. Todos nós podemos de alguma forma ter um papel interventivo na sociedade. De uma forma simples, que é dar a voz, não é? Ao cantar, de uma forma tão simples, poder contribuir de alguma forma a que se consiga lutar. Uma luta constante do dia a dia, tanto no nosso país como lá fora, como nos outros países que se estão a desenvolver em culturas diferentes. E se a nossa voz, o nosso contributo, que seja pequeno, não é, neste caso, possa conseguir ajudar e movimentar massas nesse sentido de poder termos um resultado diferente e podermos realmente dar acesso à educação a todas as pessoas. Eu gostei muito de participar gosto sempre de participar em iniciativas com outros músicos, uns que eu já conhecia, outros que não conhecia, e acho que correu muito bem, acho que foi relativamente rápido, simples e num ambiente muito bem disposto, e gostei muito de estar a gravar esta canção. Tirando este fator de ser a razão que é, a razão pela qual nós estamos aqui, ser o que é, também é sempre fixe fazer qualquer coisa assim diferente e está a ser fixe. Pá, tem sido divertido, o pessoal é super simpático, a equipa toda é super simpática, estamos aqui todos na galhofa e as coisas quando são feitas assim dessa forma, com prazer, é tudo mais fácil. O que eu tento fazer nas coisas que vou fazendo é tentar fazer o melhor possível nas coisas que gosto de fazer. Eu acho que se todos nós fizermos o nosso melhor possível naquilo que gostamos de fazer, automaticamente o que estaremos a fazer poderá ser uma coisa boa. Se calhar se toda a gente o fizer, toda a gente realmente gostar do que está a fazer e não pensar só nela própria, mas pensar em tudo o resto que rodeia, se calhar o mundo pode ter uma direção um bocadinho melhor. Ações como esta, que estamos a conviver com outros artistas também portugueses, contribuem e é necessário haver mais atividades assim e as pessoas olharem também um bocado para o geral, porque se continuarmos a evoluir numa sociedade nestas condições, dificilmente vamos importar com o próximo e, em consequência, vamos nós também sofrer muito com isso. Com uma mentalidade mais individual em cada um, acabamos de ficar mais distantes e mais sós. Das palavras aos atos, há uma distância gigante que as pessoas às vezes não estão a ver, porque às vezes nós falamos, mas acabamos por não meter a mão na massa, que é o que importa, não é? Vocês acreditem sempre nestes objetivos, acreditem em vocês próprios, façam com que as coisas aconteçam, não se deixem dormir. Às vezes as pessoas esquecem-se que um ato todos os dias pode mudar o mundo, e façam com que as coisas aconteçam. Não pensem muito, às vezes agir é importante. Nós pensamos muito em eu devia fazer isto, eu devia fazer aquilo, e depois acabamos por deixar passar e não fazemos nada. Isto acontece em muitas coisas na nossa vida, mas há pessoas que precisam muito mais disto do que nós, e se nós ajudarmos todos, o mundo vai ficar muito melhor. E decidem juntar 8 bandas de que geram um tema, que é o tema que mais dá atendido ou por um objetivo, e falamos do tema Somos Vós, e que junta todas as bandas, mas depois neste disco entram aqui 8 temas que já pertenciam à banda, para de algum modo divulgar 8 dos objetivos que faziam parte da Declaração do Milénio, não é, adotada em 2000 pelos membros da Assembleia Geral das Nações Unidas, para dar um impulso às questões do desenvolvimento. E vamos então dissecar esses 8 objetivos. Começamos pelo primeiro, erradicar a pobreza extrema e a fome. Exatamente. De que foi um objetivo de que os Orelha Negra entenderam, por sua vez, ser eles a discuti-lo com este Força da Razão. Exatamente. Uma das questões também que foi a base do projeto foi que as próprias pessoas tinham que estar envolvidas. E o que aconteceu foi que as bandas tiveram a opção de escolher qual é que era o objetivo que davam a voz, que se associavam. Claro que teve de ser uma questão democrática, chegou uma certa altura que havia algumas bandas que poderiam querer o mesmo, mas o que nós queríamos é que as bandas se identificassem. e ao se identificarem, escolhessem uma música que para elas fizesse sentido estar associada a um dos objetivos do milénio. Ou seja, as bandas, para além de participarem connosco, terem gravado vídeos, terem tido um passatempo semanal em que elas tinham gravado um spot em que falavam sobre os objetivos do desenvolvimento do milénio, elas, para além disso, ainda deram uma música totalmente gratuita a este projeto. É uma música que, neste projeto, está associada a um dos objetivos do milénio e também fizeram, a nível gratuito, a sua participação na gravação do tema inédito Somos Vós. Ou seja, temos que agradecer o apoio das bandas e elas, a verdade é que neste projeto tantas bandas como todas as pessoas empenharam-se de coração e temos que usar a Orelha Negra. A Força da Razão é uma música que representa muito bem o que temos que ter força, temos que para combater este flagelo que é da pobreza extrema e a fome. É impossível pensar num mundo em que mais de 1.400 milhões de pessoas vivem com menos de 1 euro por dia. É algo que, se calhar, às vezes nós não temos tanta noção, mas quando ouvimos falar destes números tão grandes, percebemos que é preciso fazer algo. Claro que é complicado, demora tempo, mas temos que começar por algum lado. Mais de 1.400 milhões de pessoas vivem com menos de 1 euro por dia. Olá, eu sou o Fred, de Orelha Negra, e dou a minha voz para um objetivo. Junta-te a nós e descobre esta causa em www.porumobjetivo.org. O objetivo segundo, alcançar a educação primária universal. Garantir que até 2015 todas as crianças de ambos os sexos tenham possibilidade de completar um plano de estudos de escolaridade primária completo. E então aqui aparece mais uma banda a dar a sua sugestão. Acho que as pessoas que ouvem o heavy metal também têm preocupações, também se associam a causas, ao contrário do que as pessoas pensam, não andamos a invadir barbaricamente o mundo. E a partir de tudo, não, somos pessoas sensíveis e inteligentes e, sobretudo, seletivas. Temos diversos convites, mas nós só vamos fazer aquilo que realmente achamos que tem credibilidade e que de alguma forma vai atingir um fim. Aqui aparecem os Municipal, que escolheram este objetivo principalmente pelo facto do Fernando Ribeiro, o vocalista da banda, ter um dos sonhos que tinha era ter sido professor. Ou seja, é uma banda que dá grande destaque à questão da educação, à questão da educação dos jovens, e por isso decidiu associar-se a este desafio, a este objetivo. Porque nós temos que ter noção que a verdade é que em muitos locais do nosso planeta há crianças que simplesmente não têm a possibilidade de ir à escola. Ou ensino primário, nem estamos a falar do ensino básico ou secundário. E isso é uma realidade que consideramos que deve ser mudada, porque só com o ensino é que é possível que depois que essas crianças, quando forem adultos, possam ter melhores desempenhos a nível profissional e permita um maior desenvolvimento do país. A música escolhida, porque por acaso é baseada no poema Ópio de Álvaro de Campos, ou seja, ainda mais uma ligação à educação. Terceiro, promover a igualdade de género e capacitar as mulheres. Este foi o tema, por acaso foi escolhido por uma banda de reggae do Norte, foi o Soul of Fire. Sim, aliás, eles já foram aqui destaque aqui na Boa Nova, precisamente com o lançamento deste álbum. Exatamente, é que o Soul of Fire já tem uma coisa que levou-nos a escolhê-los, foi eles sempre tiveram uma atitude e um comportamento muito social, muito pela mudança do que está mal no do que está mal. E para isso foi uma banda de base deste projeto e eles decidiram que sentiram como muito deles este problema da igualdade de género. Eu posso dizer que eles foram uma das bandas que disseram qualquer um dos oito objetivos são bastante importantes, qualquer um dos outros teremos todo o gosto em dar a voz e estarmos associados. Ou seja, foi uma banda que teve, tal como todas, mas que devido ao seu caráter social teve um grande empenho neste projeto. Há países onde as mulheres são excluídas do acesso à educação por serem mulheres. Eu sou o Diogo da banda Souls of Fire e dou a minha voz por um objetivo. Junta-te a nós e descobre esta causa em www.porumobjetivo.org. Boa Nova, um mundo de emoções. Aqueles que estiveram lá bem perto e deixaram o seu povo viver-se na pobreza. Com vontade de tocar os seus valores por uma riqueza. Com vontade de tocar os seus valores por uma riqueza. Aceitei. Depois surge aqui, pela voz de Noiser, portanto, David, também já bem conhecido aqui da Boa Nova, o quarto objetivo, reduzir a mortalidade infantil. Todos os anos, 9 milhões de crianças morrem antes dos 5 anos de idade. Eu sou o David Santos, do projeto Noiser, e dou a minha voz por um objetivo. Junta-te a nós e descobre esta causa em www.porumobjetivo.org. Exatamente. Isto foi um objetivo que o David, até porque na altura foi convidado, foi na altura que estava o lançamento do CD, e a música Mr. Carousel é uma música É uma música que mostra os sonhos, fala dos sonhos das crianças. E por isso ele decidiu associar-se a um dos objetivos que tinha como base de trabalho as crianças. E é bastante importante falar dessa questão, porque apesar de Portugal, neste caso temos que falar das coisas boas de Portugal, e Portugal é um exemplo a nível de cuidados, a nível do parto e pós-parto, mas a verdade é que em muitos países há muitas crianças que morrem nos primeiros 5 anos de vida. E isso é um flagelo muito grande, não só para as crianças, mas também para as mães e para todas as famílias. Por isso, o David, tal como todos nós envolvidos no projeto, sentimos que é possível fazer algo para mudar essa realidade. Wanna say it's alive, wanna write the end with a final surprise. Wanna take it tonight, I wanna guide the end, so simple and tight. And if you feel so sad, and if you feel so sad about the plan you've tried, spy the end. And if you talk with a friend of a friend, it's a simple plan. Take my pride above the plan and you die. Just come in. We should talk about them, about the ones that depend, all in the end. And when I say to a friend, say to a friend what a time we spend, it just depends. Associado a este, surge então o objetivo quinto, melhorar a saúde materna, e basta dizer que aqui que o que se pretendia em 2000 é que em 2015 o acesso universal ao serviço de saúde reprodutiva, como, enfim, em Portugal nós consideramos que isto já em 2000 era um objetivo alcançado. Exatamente, isso é uma realidade que nós em Portugal é normalíssima, mas a verdade é que em muitos países não acontece, e este objetivo está diretamente relacionado com o objetivo anterior, ou seja, o facto da mortalidade infantil, a mortalidade nos primeiros anos, é um problema bastante grave para as famílias dos países mais pobres, nos países em desenvolvimento. E neste caso foi o João Só, do João Só e Abandonados, que decidiu associar-se a este objetivo, que é um objetivo fogo. Também está perto de nós. A verdade é esta, porque todos nós percebemos a importância que as mães têm na vida das crianças, e muitas vezes o simples facto da mãe poder morrer em trabalho de parto irá aumentar e muito a percentagem de probabilidade de morte da criança para os primeiros 5 anos de vida. Ou seja, se como podemos ver, todos os objetivos estão interrelacionados e todos eles são de grande importância para a humanidade. A verdade é essa. E João Sol surge aqui com o Fogo, um tema do último álbum lançado em outubro, o Ela Só. As complicações durante a gravidez ou parto matam por ano mais de 350 mil mulheres. Eu sou o João Só e dou a voz para um objetivo. Junta-te a nós e vem conhecer esta causa em www.porumobjetivo.org. Então, agora, ativo o sexto, combater o VIH, a SIDA, a malária e outras doenças infectocontagiosas. Enfim, há dias falava-se também, e vi uma reportagem, em que as pessoas começam a considerar o VIH banal, porque, enfim, com retrovirais, as coisas, a melhoria das condições de vida, e as pessoas vão considerando isso banal, o que muitas vezes leva a transmitam a doença e eles próprios venham a ser portadores dela. Este, se calhar, é um objetivo que até muitos os portugueses também podem, ou os europeus conseguem se identificar, não pela parte da malária, mas pela parte do HIV-Sida. A verdade é que, como falou, por exemplo, dos retrovirais. É verdade que nós em Portugal temos, mas existem muitos países em que eles nem acesso a estes retrovirais têm, ou seja, que a Sida muitas vezes irá causar posteriormente a morte. Mas a verdade é que, tanto em Portugal como na maior parte dos países, basta em ser a prevenção. E esta prevenção muitas vezes só se consegue com uma educação que, provavelmente, tem relação com outros, com uma educação mais próxima dos jovens, com uma educação dos pais e das mães a nível de saúde. Ou seja, é um processo muitas vezes algo demorado e que se nós vemos que num país desenvolvido como Portugal ainda temos problemas, como por exemplo o HIV-Sida, noutros países mais pobres, nos países em desenvolvimento, este problema ainda é mais grave. Neste caso, foram os Easy Way, que deram uma música, que deram voz por este, para este objetivo, que eles próprios sentiram que era um objetivo que tocava a todos nós, porque, por exemplo, por dia morrem centenas, milhares de crianças, por exemplo, por malária, devido à malária, ou seja, é algo que, muitas vezes, quando nós começamos a ver os dados, é algo que chega a ser chocante. A malária mata uma criança a cada 45 segundos. Eu sou o Tiago. Eu sou o Miguel. Nós somos os Easy Way e damos a voz por um objetivo. Junta-te a nós e descobre esta causa em www.porumobjetivo.org. Falar daqui a segurar a sustentabilidade ambiental, isto para quem não esteja muito ligado àquilo que é, enfim, as preocupações verdes, vamos dizer aqui um número que é sintomático: 884 milhões de pessoas no mundo ainda não têm acesso à água potável e 2,6 mil milhões de pessoas carecem de acesso a serviços de saneamento básico. Exatamente, isto é um problema que, apesar de basta as pessoas muitas vezes pensarem como é que era a sua vida há 40 anos, se calhar até menos, que havia em alguns locais que não havia água canalizada, a verdade é que nós estamos a falar de milhões e milhões de pessoas que não têm esse acesso que é essencial para quê? Para ter esgotos, para ver limpezas das ruas, para evitar doenças, transmissão de doenças, etc. Neste caso, quem deu a voz para este objetivo foi o Zambal. O Zambal tem uma relação muito próxima com as questões ambientais. Eles todos cresceram junto à praia, todos eles sempre fizeram desportos na natureza e sentem que como as questões ambientais afetam-nos a todos nós. E como nós, muitas vezes, visto que temos umas condições de vida privilegiadas, esquecemos que os nossos comportamentos de risco a nível ambiental podem prejudicar muita gente. Quem somos nós para não ajudar alguém, não é? Quem somos nós para não entrar em causas? Quem somos nós para não defender causas? E juntarmos a algo que tenha força, porque a força está nas pessoas, a força está no indivíduo. If I can only be one to put it all together, if I can only fix once the problems we are facing now. It doesn't matter what race, it doesn't matter color, we still can work together and share the same environment now. better place. There's another chance now. You got another shot. You can stop removing anger from the haters spreading love right now. It doesn't matter what state. It doesn't matter distance. We on this land together. And together we will say it right now. Oh, oh, oh. I still got nothing to say. Cause it doesn't matter anyway. We still have the power to change. I know this can be a better place. Guardaram para o fim desenvolver uma parceria global para o desenvolvimento, onde surge aqui, entre outros fatores, a questão económica. E um dos itens é desenvolver um comércio e um sistema financeiro aberto, baseado em regras, previsível e não discriminatório. Ora, nada mais atual do que este aspecto nos últimos anos, e na altura em que falamos de crise, mas já vamos falar sobre a nossa crise. E aqui foi o Virgulo e os colegas que It's on Every Want, um ritmo de dança, para desmistificar um bocado este aspecto. Exatamente, o Nusol Family, que até como o nome diz família, e como estamos aqui a falar de uma parceria global, deram a voz por este objetivo. Este objetivo consiste basicamente em que os governos, os decisores, têm que perceber que têm que se unir para resolver os problemas do mundo. Ou seja, estes problemas não podem ser resolvidos por país X ou Y. Tem que haver uma união de todos para tentar resolver estas questões. Porque a verdade é esta, não podemos ver os problemas que estão para lá da fronteira como dos outros. Nós vivemos num só planeta e os problemas, mais dia menos dia, vão nos afetar também a nós. A verdade é esta. Neste sentido, está cada vez mais atual, como nós vemos, por exemplo, a relação de Portugal, o facto de estes cortes na crise afetarem muitas vezes a ajuda que se dá a estes países em desenvolvimento. Uhum. E isto poderá ter consequências muito, muito graves a nível de futuro. Porque o facto destes países não se desenvolverem poderá criar ainda mais barreiras, poderá criar ainda mais problemas, e no futuro estes problemas também podem afetar, se formos pensar de uma forma egoísta, estes problemas também nos podem vir a afetar a nós. Exatamente. E por isso deve haver uma parceria global em prol de atingir estes 7 objetivos que falámos anterior. Basicamente este objetivo vem dizer que os outros objetivos são todos muito importantes, mas só é possível se nos unirmos, se os governos se unirem, se todos nos unirmos para os atingir. Como alguém diria, everything is connected, não é? Exatamente. Nós pensamos muito em eu devia fazer isto, eu devia fazer aquilo, e depois acabamos por deixar passar e não fazemos nada. Isto acontece em muitas coisas na nossa vida, mas há pessoas que precisam muito mais disto do que nós. E se nós ajudarmos todos, o mundo vai ficar muito melhor. I know that it seems better today. Seems like things may never change. You feel they all remain the same. Tendo aqui esta sua carta aberta, sua, dos seus colegas da plataforma, sim, da plataforma, eu vou ler aqui algo que nos vai servir de modo de conversa para terminarmos aqui, deste caso Fazem Caso Tocam. Dizem vocês: Portugal vive hoje um momento de urgência social que obriga a respostas internas integradas por todos os agentes públicos e da sociedade civil. No entanto, é principalmente nestes momentos que não podemos apenas olhar para dentro, ainda para mais quando as raízes desta crise económica e social têm, em muitos casos, origem em fatores externos. Hoje em dia, os problemas não são só nossos ou só deles, são problemas globais que obrigam respostas globais integradas. Como vemos, e agora são palavras minhas, sabemos o quanto difícil é as pessoas entenderem-se. E normalmente quando se refere aqui à questão económica, é que se vive muito pela parte da moeda única, não é? Como hoje, enfim, é um problema e quase me faz lembrar quando alguém diria de que há mais vida para além do orçamento. Hoje estamos a descurar, de facto, os aspectos humanitários, e quando se faz muito do humanitário é quase a título de esmola. É assim, a verdade é esta, que neste momento não posso dizer que seja a título de esmola, porque há pessoas que ainda fazem um grande esforço, mas a verdade é que neste momento as prioridades da maior parte dos governos não estão orientadas para a questão global. Como sim, estão distraídos, não é? E a verdade é que, se formos a pensar a fundo, esses problemas, mesmo a nível económico, podem afetar muito, muito o nosso país. A verdade é esta. Nós estamos num momento, por exemplo, em que a nível de recursos, por exemplo, alimentares, a Europa tem poucas capacidades para produzir estes produtos alimentares. E nós mais dia menos dia, vamos precisar, por exemplo, dos países que agora estamos a esquecer, os países em desenvolvimento. Isto pensando de uma forma egoísta. Mas a verdade é esta. Tudo vai afetar o nosso comportamento, o nosso futuro. Ou seja, o facto desse país estar agora em dificuldades, o facto desse país aumentar a propagação de doenças, por exemplo, irá no futuro também chegar aos portugueses. Ou seja, nós podemos pensar de duas formas. Numa forma altruísta, em perceber que vivemos num só mundo, que este mundo é de todos nós e que devemos ajudar-nos uns aos outros. Devemos tentar, pelo menos, que todos nós tenhamos as condições base de vida. É, por exemplo, que estes objetivos de desenvolvimento do milénio impedem são condições que para nós são simples, ou seja, são as condições de base de vida, não pede mais do que isso. Ou podemos até pensar, não de uma forma altruísta, mas sim de uma forma egoísta. E mesmo pensando de uma forma egoísta, a verdade é esta. Tudo vai ter consequências, ou seja, todas as decisões agora vão ter consequências no futuro, sejam em Portugal, sejam nos países estrangeiros. Ou seja, o que nós entendemos é que tem que haver um pensamento global. Seja o governo português, seja uma empresa portuguesa, seja qualquer um de nós, tem que ver o mundo de uma forma global. E tem que perceber que o que nós fazemos lá fora também tem consequências positivas para nós. Ou seja, e temos que perceber também que, como disse, por acaso, estamos a falar do projeto por um objetivo, como disse o José Marinho da Antena 3, na cerimónia de entrega dos prémios da Gala por um objetivo, e que foi bastante interessante, foi aquilo que ele disse: o que nós consideramos austeridade neste momento é o que muitos países gostavam de ter. Ou seja, o que nós consideramos um momento de austeridade, um momento de crise, um momento de mal, para muitos dos países isto era uma realidade de rico. Ou seja, claro que nós temos que pensar em Portugal, temos que pensar na melhoria do Estado de Portugal, temos que pensar na resolução da crise, temos que pensar nos problemas sociais de Portugal. Ninguém está a dizer o contrário. No entanto, isso não impede que pensemos também nos problemas humanitários globais. Acho que uma coisa não impede a outra. Ou seja, e se pensarmos a nível global, todos poderemos ficar a ganhar. Este, por um objetivo, creio que sim, que está a cumprir uma função. Sentir, pensar, agir. É algo que não vai passar despercebido. Só lembrar que a este CD junta-se um livro de que tem, em termos de imagem, um excelente trabalho e que creio que vai despertar muitas mentes e muitos corações. E é nesse sentido também que a Boa Nova se pretende associar ao divulgar e a falarmos aqui este caso Fazem Cá Se Tocam. Lembrar ainda que este trabalho é todo um trabalho pro bono, quer de quem venha da parte da parte gráfica, quer da parte das bandas. Isso é de louvar, não só neste Natal, mas de louvar todos os dias. César, agradecer a disponibilidade que teve aqui para com a Boa Nova para falarmos deste projeto e, como sabe, temos a porta sempre aberta para vós. Claro, eu é que agradeço todo o apoio, porque a verdade é esta, se não fosse graças a rádios como a Rádio Boa Nova, a imprensa, muitas delas regional, ou a trabalho de escolas, que por exemplo muitas delas nos convidam e fazem eles próprios as escolas a divulgação do Programa Objetivo, se não fosse graças a todos vocês, este projeto não teria a dimensão que está a ganhar cada vez mais. Então posso-vos dizer que, apesar de não termos certeza sobre o futuro, se será possível fazer outro projeto igual a este ou não, a verdade é que o conceito do Programa Objetivo, o conceito de sentir, pensar e agir, o conceito de que é possível se quisermos fazer algo, vai continuar sempre no trabalho da Plataforma Portuguesa das ONGs, porque isso é uma das bases, é um dos valores que fundamenta o nosso trabalho. Isso poderemos, enquanto plataforma, poderemos garantir que iremos sempre fazer o máximo para que os portugueses não esqueçam destas realidades. César, um abraço e, claro, um Feliz Natal e um bom ano para vós e para as vossas famílias. Ok, muito obrigado, um abraço e um Feliz Natal. Obrigado. Obrigado a nós. Só em vida somos vós. Só em vida somos vós. Só em vida somos vós. Há um fogo em todos nós. Só em vida somos vós. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Só em vida somos vós. Du, du, du, du, du, du, du. Só em vida somos vós. Só em vida somos vós. Só em vida somos vós. Yeah, yeah. Só em vida somos vós. Yeah. Há um fogo em todos nós. Yeah, yeah. Oh, oh. Taratarare. Yeah, yeah. Oh oh, tirarararay, eh eh. Oh oh, tirarararay, eh eh. Oh oh. Só em vida somos vós. Só em vida somos vós. Só em vida somos vós. Eh eh eh eh. Há um fogo em todos nós. Hehehehe